Medicina e Saúde, 2020, produção e apresentação, Dr. Mauro Verb Júnior. A comunicação inteligente em temas de saúde, em linguagem de fácil entendimento, às sextas-feiras, às 13 horas, aos sábados, no nosso horário tradicional de 12 anos, às 10h30 da manhã. É um prazer para nós entrevistarmos nesse dia de hoje Dr. Miguel Mariante Coelho, clínico, um dos expoentes da medicina do Vale do Paranhana, que, dado a nossa situação, a situação que nós vivemos, vai dar um pouco da sua experiência e um pouco do seu posicionamento a respeito do Covid-19, a respeito da quarentena, a respeito da pandemia, enfim. A gente escolheu o Dr. Miguel, que é uma pessoa que tem uma grande experiência em termos de medicina, em todos os termos, as partes, uma vez que é um clínico, né? E vai, então, nos brindar hoje com a sua experiência. Tudo bem, doutor Miguel? Tudo bem, doutor Mauro. Tudo tranquilo, tudo em paz. Vou discorrer, então, sobre o teu pedido. Tu quer que eu discorra, que eu fale bastante sobre o meu posicionamento e alguma coisa sobre a doença em si. Então, eu vou tentar sintetizar o que hoje se apresenta para nós como um grande flagelo da humanidade, que é a presença dessa pandemia pelo coronavírus. Surpreendentemente, começou na China, de uma forma insidiosa, de uma forma devagar. A humanidade nem o mundo não se preparou para aquilo que estava acontecendo, não se apercebeu. E fomos surpreendidos a partir de uma contaminação, provavelmente de uma origem animal. O coronavírus surgiu no humano, na China. Alguns casos surgiram com um quadro grave e vem evoluindo. Eu acho que houve, na minha opinião, uma perda de tempo neste período entre os primeiros casos que houveram na China e o que hoje nós estamos enxergando, tanto por parte da China como por parte do resto dos países do mundo. Coronavírus, o que é o coronavírus? Já existe, já se conhece outras cepas, outros tipos de coronavírus. Ele já se apresentou sobre outra forma, que foi a SARS-1. Hoje nós estamos com a SARS-CoV-2, ou com o nome mais popular de COVID-19. Como se trata de um vírus, ele é uma agressão de um organismo primário. Ele é primário, ele realmente precisa de célula de outro ser vivo para sobreviver. Então, no momento em que ele contamina o ser humano, ele entra nas células do ser humano e vai causar a doença do COVID-19, que realmente, vamos dizer assim, ó, em 85% dos casos, ela passa, vamos dizer assim, ó, muito bem, até como uma gripe comum, como um resfriado, com sintomas, assintomático. A partir de um determinado momento, a partir desses 85% já conhecido, nós vamos ter apresentações mais graves, né, mais agressivas do vírus. Eles vão fazer uma agressão principalmente no sistema respiratório. Não se tem um conhecimento tão grande sobre por que algumas pessoas reagem com um processo inflamatório mais intenso e, por isso, dos quadros mais graves. Se sabe que os idosos, porque têm a imunidade já diminuída, que a gente chama de imunossenescência, né, a partir dos 60 anos se sabe que existe uma diminuição da imunidade no ser humano. As doenças concomitantes, as doenças que se apresentam como comorbidades, né, as doenças prévias, principalmente cardiológicas, principalmente a hipertensão, diabetes, doenças neurológicas, doenças pulmonares já pré-existentes, pessoas que fumam, tabagismo, tudo isso torna as pessoas mais predispostas a terem um quadro mais grave. Outro posicionamento meu é em relação o porquê que estão acontecendo no Brasil em pacientes mais jovens. Eu acho que já tem uma evidência vista de que pacientes obesos mais jovens também ficam mais vulneráveis. Isso não é uma coisa, vamos dizer assim, uma verdade absoluta, mas é uma observação já feita. A outra observação que eu quero fazer nessa pandemia é o número de casos que não estão sendo notificados do coronavírus em termos gerais. Por quê? Porque como não se consegue testar todo mundo, não se consegue fazer os exames, então nós temos hoje uma grande parte da humanidade que alguns infectologistas calculam que esse número que está sendo dado nós teríamos que multiplicar por 5. Então, na realidade, o Brasil estaria com mais de 100 mil casos para uma mortalidade como está se apresentando. Então, nós estaríamos circundando em volta de 1%, 1% e pouco, não se tem essa certeza ainda. Quando se puder fazer exames em uma maior quantidade, nós vamos começar a entender um pouquinho melhor o que realmente é a letalidade, o que é a mortalidade desse vírus. O que se sabe, né, dele é que ele tem uma transmissibilidade, ou seja, ele se transmite muito fácil. E ao se transmitir muito fácil, né, se as pessoas se aglomerarem, e como ele entra pela via respiratória, normalmente entra na via respiratória ou direto, ou porque as nossas mãos foram contaminadas e acabam entrando pela conjuntiva, pelos olhos, pelo nariz ou pela boca, nós teríamos que assim, pensar que essa transmissibilidade ela depende da aglomeração das pessoas. Quanto mais pessoas aglomeradas houverem, mais nós vamos ter, com certeza, a transmissão do vírus. Tanto que existe já, a partir de estudos epidemiológicos, que se tu tiveres um isolamento social de 70% da população, a partir de 70%, nós vamos ter uma transmissão de um para um só. De uma pessoa para uma pessoa só. Se baixar de 50%, isso já aumenta de uma para três. E aí vai aumentando conforme mais aglomerados estiverem os seres humanos. Enquanto essa pandemia não tiver um controle efetivo por uma vacina, nós vamos ter a permanência do vírus nas comunidades no mundo. Enquanto isso, um grande número de pessoas está tendo assintomaticamente ou com sintomas muito pequenos, e essas pessoas vão criando uma barreira que em epidemiologia se chama de rebanho. É um rebanho de pessoas que estariam já vacinadas contra o coronavírus e não tem mais transmissão. Isso é o que determina esse pico de transmissão do coronavírus, que no Brasil, a não ser com algumas exceções de alguns estados que não estão tão preparados, nós estamos tendo uma curva bem a favor, pelo menos até agora, para a gente não ter aquela curva que aconteceu na Itália, que o que houve? Hoje houve uma vertical de casos e o sistema de saúde não deu conta. Então, no momento em que o sistema de saúde estiver preparado, e preparado tanto a nível de internação hospitalar, de doenças moderadas, como em UTIs para pacientes graves, se nós tiver realmente isto preparado, e isso me parece que o Brasil está conseguindo chegar. Agora, o que eu insisto, que realmente assim, ó, deve ser feito pela população, e esse é o meu posicionamento diante dessa doença que para nós ainda é um desconhecido. O que a gente sabe é que é um vírus, o que a gente sabe é que esse vírus precisa de um hospedeiro, precisa de uma célula para se multiplicar. As medicações que hoje estão sendo sugeridas, como a hidroxicloroquina, cloroquina, e os antivirais, os antirretrovirais, eles realmente têm alguma efetividade. A cloroquina, principalmente porque muda o pH e o vírus me parece que não consegue. O que é o pH? É uma situação dentro da célula contra o vírus. Então, se a hidroxicloroquina tiver esse efeito mesmo, é um bom remédio. Só que, como ele tem efeitos colaterais que pode levar a situações muito graves, eu acho que não deve ser usado sem um critério muito rigoroso médico. Então, insisto, eu acho que o que realmente se precisa ter é o isolamento social. E enquanto nós tivermos o isolamento social, o vírus não consegue se transmitir e, a partir de um determinado momento, nós todos, a médio prazo, a longo prazo, vamos estar em contato com esse vírus, mais cedo ou mais tarde. Primeiro, os hospitais vão ter condições de atender e, segundo, pode ser que a gente tenha e passe a ser uma pessoa vacinada. Né? Mas, por enquanto, para que a gente realmente controle a pandemia, isso já aconteceu há 100 anos atrás, na gripe espanhola, que a humanidade só tinha isolamento social. E foi o que realmente ajudou a controlar, embora na época morreram 50 milhões de pessoas. Aqui realmente vai ser um número muito mais baixo, por quê? Porque a ciência médica evoluiu. Hoje nós temos UTIs, hoje nós temos pessoas sendo salvas pelas UTIs. Tem um índice de mortalidade perigoso? Tem. E o que, que a gente tem que fazer? Se forem pacientes de risco, pacientes idosos, pacientes que têm doenças prévias, procurem ficar no isolamento. E quem está orientando e muito bem nisso é o Ministério da Saúde, com o ministro Mandetta. Eu acho que eles realmente estão no caminho certo. Essa é a minha posição, doutor Mauro. A gente sabe, a minha posição é a mesma. A minha posição é a mesma tua, Miguel. O nosso entendimento é muito semelhante. Uma questão que tem sido muito questionada é a questão social, é a questão de que as pessoas, quando se isolam, têm o poder aquisitivo diminuído e algumas empresas, a gente que convive bastante com esse setor coreiro calçadista, questiona um pouco a questão do isolamento, que eu, repito, eu tenho a opinião igual à opinião do Dr. Miguel. Tudo que ele falou, eu assino embaixo e penso isso. O que, que tu acha disso, Miguel? O confinamento horizontal, aquele onde todos param, ou o confinamento vertical, onde aquelas pessoas que não são do grupo de risco, quais sejam, que têm menos de 60 anos e que não têm outras doenças, começam a trabalhar ou trabalham normal? Explica um pouco isso para nós, Miguel, por favor. O que eu penso realmente é uma coisa assim, ó, nisso, Mauro, de se ter bem claro o que, que realmente se chama uma curva vertical, né? Aonde nós vamos ter um número de casos que os hospitais não deem suporte e uma curva achatada que vai se espalhar, o mesmo número de casos que aconteceria em um mês, dois meses, vai passar a acontecer em quatro, cinco, seis meses ali adiante e os hospitais vão conseguir atender todos os pacientes que necessitarem do atendimento. A partir dessa preocupação, eu acho que tem que haver um critério, primeiro, de um isolamento horizontal a princípio. Por quê? Porque se nós tivermos uma contaminação muito grande de uma população jovem, que hoje me parece que está mais imune a casos graves, porém eles também são contaminadores dos pacientes de risco. É muito difícil que pessoas que vivam em comunidades onde não se tem uma habitação com condições de isolamento, com condições que aquele que saiu para trabalhar, quando ele voltar, e se ele tiver o vírus, ele vai contaminar a população de risco. Então, por enquanto, enquanto realmente assim, ó, nós não tivermos um domínio sobre a curva epidemiológica, ou seja, de se saber que nós temos uma quantidade de leitos de UTI suficiente para atender o que acontecer. Então, é preciso realmente um condicionamento da sociedade em cima do isolamento horizontal. O isolamento chamado vertical, que seria isolar as pessoas de risco, Para realmente pessoas com poder aquisitivo maior, fica uma coisa mais fácil, né? Sim, tu teres realmente um idoso isolado, pessoas levando rancho para esse idoso, para ele não sair de casa. Agora, coloca isso numa comunidade carente, onde os idosos, inclusive eles, precisam sair para trabalhar, para sobreviver. Fica uma coisa muito difícil. Então, realmente, a princípio, um isolamento horizontal, o Estado brasileiro, seja município, seja o Estado, seja o governo federal, tem que subsidiar, está fazendo isso até com uma excelência, essa distribuição de uma renda extra, essas atitudes em termos de realmente sustentar a população no momento de crise, eu acho que realmente dentro daquilo que o Brasil pode estar sendo feito. Porém, eu insisto, vai ter um momento aonde uma comunidade, eu acho aqui, ó, vou dar um exemplo, no nosso município de Itaquara, nós fizemos um isolamento social e penso que esse isolamento horizontal ele foi até antecipado em relação à necessidade. Eu não sei se a necessidade não vai acontecer daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado extremamente positivo que nós temos assim, ó, praticamente 0 casos, pelo menos anunciados, no município de Itaquara. Né? Então, assim, ó, nós temos realmente a prudência de um certo isolamento, como aconteceu, fez com que houvesse realmente uma não aceleração dos casos na nossa região. A nossa região está sendo brindada por uma curva extremamente achatada. Né? Então, eu acho que vale a pena se pensar sempre na... Claro que tem problemas econômicos e muito sérios que vão ter que ser equacionados, só que como aconteceu há 100 anos atrás, né, como aconteceu, e ali foi num pós-guerra, pior ainda, a humanidade vai ter que aprender a lidar também como se fosse uma guerra. Né? Não tem como a gente fugir dessa realidade. Existe um problema econômico, vai ter que ser equacionado, os municípios, o país, as empresas, tudo isso realmente vão passar por um mau bocado. O governo vai ter que auxiliar, mas eu acho que o caminho é esse, né? Ou a gente vai perder muitas vidas, como está acontecendo em países de primeiro mundo, como Itália, Espanha, França, próprio Nova York, quer dizer assim, a cidade mais brilhante, mais cosmopolita do mundo, está pagando um preço muito alto. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente abordar nesse tema de hoje, o pessoal comenta muito, mas os nossos hospitais estão vazios. Agora, graças a Deus, a curva não subiu. Né? E a gente está podendo se preparar, né, para, quando ocorrer esse pico de agudização, que a gente esteja apto a isso. Caso contrário, a tragédia da Itália. Né? Exatamente. Então, o que está ameaçando, por exemplo, em alguns estados brasileiros, cidades brasileiras, Manaus, por exemplo. Manaus hoje está numa situação de que o governo federal está tendo que encaminhar respiradores para lá, intensivistas para lá, para poder dar um suporte, porque realmente está entrando em colapso um sistema de hospital já. Por quê? Porque a população não acreditou, se aglomerou. É um porto aberto ali, né? aquele livre mercado de Manaus, aquela situação que eles têm, e não houve um respeito, estão pagando um preço alto que realmente, vamos dizer assim, está assustando o Ministério da Saúde. Que bom que aqui o governo do Estado antecipou as situações, Porto Alegre hoje está sendo brindada com uma situação extremamente favorável. O índice de mortes no Rio Grande do Sul é baixíssimo, claro que perdeu uma vida, ninguém gostaria de perder nenhuma vida, mas o índice de mortalidade no Rio Grande do Sul está muito baixo, né, para o número de casos, isso que o número de casos é subnotificado. Então, eu acho que assim, ó, agora, é como tu está dizendo, que bom que os hospitais estão com leitos de UTI vagos, esperando pacientes. Pior se estivesse estrangulado e não tivesse nem respiradores, como está acontecendo no norte do país, né? Ou como aconteceu na Itália, né? A partir de 70 anos, tu não tinha mais direito à UTI. Olha, imagina o caos, o colapso do sistema de saúde. Ou seja, ele não tinha nem escolha mais, a famosa escolha de Sofia. A partir de 70 anos, tu já não entrava na fila para ir para a UTI. Assim, então, tu imagina o caos de um sistema de saúde. Né? Agradecemos, Dr. Miguel Mariante Coelho, clínico, conhecido em todo o Vale do Paraíba, com clínica em Taquara, telefone 3542-2565. Desejar aos nossos ouvintes uma ótima semana. Vamos permanecer o máximo possível com os cuidados. Vamos manter a quarentena e uma ótima semana para todos. Comunicou o Dr. Mauro Verbo Júnior para Medicina e Saúde 2020, sob o apoio técnico de Gemazuti.